já fiz. Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi. O seu exército invadindo meu país. Se você a cada instante.